voz do futebol. Programa Papo de Bola. Os destaques do futebol no fim de semana e outras curiosidades. Amigos da Voz do Futebol, ouvem mais uma edição do programa Papo de Bola no ar para o Brasil de audiência. Hoje é sexta-feira, dia 22 de julho de 2011, ano 1, edição 9. E vamos aos destaques da edição desta semana. Todo mundo que gosta de futebol tem um time do coração. Todo mundo mesmo? Só que não é bem assim, como demonstra o responsável por este programa. Brasil eliminado nos pênaltis na Copa América para o Paraguai, que decidirá o título contra o Uruguai e poderá ser campeão sem uma única vitória sequer. Na sessão Papo de Mídia, Milton Leite ganha muito destaque com a repercussão de crítica à inacreditável entrevista de Ricardo Teixeira para a revista Piauí. E os destaques das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Estamos no ar para as damas e os cavalheiros do Brasil, do mundo, de outras galáxias. Não há distância que separe o ouvinte da sua estação favorita. A internet aproxima tudo nestes tempos tecnológicos. É a voz do futebol com o programa Papo de Bola, que já começou. Você está no Papo de Bola. Jogue junto com este time. Uma pergunta que eu vivo recebendo é: qual o seu time do coração? E eu sempre digo que sou apartidário, clubisticamente falando, porque eu não tenho o mesmo time. Mas é a história que eu vou contar, e é uma história verdadeira, relato agora. Minha mãe é, desde que se dá por gente, torcedora do Internacional e anti-Grêmio ao mesmo tempo. E frequentava direto o Beira-Rio naquela gloriosa década de 1970. Como fui criado praticamente a vida toda só por ela e por minha avó, com as quais sigo até hoje, o natural seria o gosto passar de geração. E eu até inclinei pro lado colorado quando gurizote, isso lá pelos anos 80. Eu sou de 1981, pra quem não souber. Até eu tive camisa colorada da época, com aquele distintivo em versão mais antiga. Mas não foi um período em que me liguei muito em futebol. Eu brincava, estudava, via desenhos na TV, enfim. E a própria mãe já não estava mais ligada em futebol nessa época, tendo de criar a minha e se virando com outras questões particulares muito mais importantes. Tanto que me lembro de ter ido no estádio assistir uma partida apenas uma vez neste período. Salvo distração da mente, foi um Inter e Goiás no Beira-Rio em 1990. Quando passei a acompanhar futebol pra valer, não foi nem tanto pela dupla Grenal ou acompanhando as eternas rivais Rádios Gaúcha e Guaíba, mas sim pela maior universidade esportiva do seu tempo, Bandeirantes, o canal do esporte. Foi acompanhando esta programação que desenvolvi meu real apreço por esporte, pelo futebol. Não por essa ou aquela cor clubística, e sim pelo jogo em si. Por isso que eu digo não ter desenvolvido uma cor clubística às ganhas, pois não desenvolvi mesmo. Estranho, admito, mas é como aconteceu. Tanto que lembranças minhas, torcendo às ganhas, eu tenho pela seleção brasileira naquela Copa de 94. Cheguei a pegar o Mundial de 4 anos antes, onde a Argentina nos excluiu. E aquela seleção, a de 94, acabou me empolgando. Isso é, o Romário acabou me empolgando desde a vitória épica sobre o Uruguai no Maraca pelas eliminatórias. No dia do Tetra, festejei feito um louco. Aí, só para dar um tempero a mais neste prato, mais ou menos por essa época adquiri dois novos hábitos. Um deles foi me ligar demais em cinema. Havia pouco tempo que o primeiro videocassete fora adquirido. E claro, comecei a gravar filmes, seriados e desenhos da TV para guardá-los e assistir quando quisesse. Incrementando, um dia caiu na nossa porta uma caixa cheia de revistas de cinema, quase todas da revista 7. De lambuja, morávamos num local que ficava exatamente de frente para uma locadora. Era só atravessar e locar filmes. Fora que eu ficava fascinado pelos cartazes dos filmes, tanto que quando uns eram trocados por outros, os trocados me eram cedidos pelo dono da locadora, o seu Valdir. Hoje eu não tenho mais estes cartazes, acabei passando adiante ao longo dos anos. Mas isso tudo é para ilustrar que, além do futebol, adquiri nesta época uma paixão que durou muito tempo e não que morreu, mas diminuiu forçosamente. Mais ou menos por aí também, metade metade dos anos 90, peguei outra mania: bancar o locutor de futebol narrando em fita cassete as partidas que eu via na TV, motivado pelo fascínio pelos narradores que eu acompanhava. E eu não pegava jogo pequeno, era só jogo grande. Depois de um tempo, resolvi incrementar a função. Criei uma equipe completa que eu mesmo fazia sozinho, só alterando o timbre da voz, tipo... Olá, amigos do Brasil, aqui fala o locutor tal e agora a opinião do comentarista. Pois é, eu acho que vai ser um jogo muito bom. Eu penso que os dois times vão atacar muito e teremos um placar de 5-5. Qual a escalação inicial, meu caro repórter? Olha, nós teremos um time jogando no 4-3-3 e o outro no 3-5-2. A estatística do plantão. O plantão de esportes informa que o time A ganhou do time B 44 vezes na história, perdendo outras 36 e empatando 24. E era mais ou menos assim que eu fazia, né? Eu botava som falso de torcida que eu duplicava de discos musicais ao vivo. E eu botava até vinhetas de rádio. Chegou ao ponto de, num certo domingo de 1999, eu fazer a loucurada de narrar 3 jogos ao mesmo tempo com uma única TV só no zapiar. Grenal decisivo do Gauchão, aquele que o Ronaldinho deu o drible no Dunga. Corinthians e Palmeiras decisivo do Paulistão, aquele que o Paulo Nunes quase arrebentou o Edilson a pancada depois do chapéu. E o primeiro Juventude Botafogo decisivo da Copa do Brasil, que foi o jogo do título porque foi o do 2-1 pro Juventude. Eu diria até que 10 anos antes antecipei o que José Silvério aprimorou ainda na última rodada de 2009 do Campeonato Brasileiro, quando ele narrou sozinho pela Rádio Bandeirantes de São Paulo os 4 jogos decisivos. E estes anos de locuções caseiras ajudaram a aumentar meu apreço pelo futebol enquanto jogo. Aí, para dividir meu apreço pelo futebol com outra coisa, surgiu a TV a cabo. Para um fã de filmes como eu já era, um paraíso aqueles canais todos passando principalmente filmes antigos. Além disso, tinham seriados. Basta dizer que o efeito de pouco menos de 10 anos depois da chegada da TV a cabo, o resultado foi mais ou menos 400 fitas de muitas belezinhas gravadas. E eu gravava sempre naquela velocidade mais lenta, que triplicava o tempo da fita. Por essa época, voltando ao futebol e dentro do assunto, e tudo que eu estou dizendo está dentro do assunto, acredite ou não, eu já acompanhava mais atrações nossas aqui do Rio Grande do Sul. Eu via os programas, procurava já acompanhar mais as partidas do Inter e do Grêmio, até pelo auxílio da TV paga, e por justamente quando passei a assiná-la, surgiu o pay-per-view. Aí no final dos anos 90, meio que começa a ser montado o monstrinho que vos fala, quando passei a acompanhar mais assiduamente a Rádio Bandeirantes, tanto a daqui de Porto Alegre, por ser uma alternativa às eternas rivais Gaúcha e Guaíba, quanto a de São Paulo, que achei por acaso nas ondas curtas um dia. E aqui, eu acabo tomando gosto por participar dos espaços interativos dos programas. Naquela época, e não pensem que eu sinto orgulho ou mesmo gosto de lembrar disso, eu me intitulava Colorado. Gremista. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Era uma mistura de colorado com gremista. Um bairrista completo. Mas era mais uma fanfarronice descerebrada do que realmente algo a sério. Quando passei a acompanhar mais seguidamente e participar direto do então surgido esporte da Rádio Pampa, também no final dos anos 90, mantive essa fanfarronice. Chegou então a vinda da internet em 2002. Acabei descobrindo as salas de bate-papo de futebol e aí a fanfarronice de colorado gremista já tinha morrido. Acabei mais por simpatia do que por qualquer outra coisa, adotando o 15 de novembro, que colocou o Campo Bom no mapa do futebol gaúcho e... O pessoal gostou da minha forma de acompanhar e comentar os jogos, mais pautado pela racionalidade, em meio a cornetas de todos os tipos para todos os rivais possíveis. Acabaram sugerindo que eu criasse um blog para dividir essas minhas opiniões. E foi então que surgiu o Papo de Bola. Some a isso contatos que eu já tinha com gente do rádio e quando abri os olhos após fechá-los, como diria o senhor Redundância Redundante, vi que a coisa cresceu de uma maneira que eu não pude dimensionar. Toda essa enorme história que eu narrei, assim espero, justifica o que quero dizer quando falo que não tenho time. Não sou de mentir, posso no máximo justificar isso ou aquilo, mas mentir não. E não minto ao dizer que não tenho time por não chegar a desenvolver cor clubística. O fato de ter inclinado pro Inter quando guri por influência da mãe nunca afetou minha forma de ver o grande jogo. Não fez eu ficar alegre pelo Grêmio perder o Brasileiro de 2008 pro São Paulo na rodada final, muito menos fez eu ficar triste pelo Inter perder o de 2009 pro Flamengo na última jornada. O gosto do futebol é pelo todo que ele reúne. A magia de um esporte onde lógica não predomina, um pequeno sempre pode tirar um coelho da cartola, a festa que as torcidas fazem, a mobilização que as grandes decisões originam, como não acontece em outras modalidades. E poderia acontecer, mas é assunto para um domingo qualquer, como diria Oliver Stone. Mesmo assim, eu ainda torço várias vezes. Torço para pequenos ganharem os estaduais, por não significarem praticamente nada para os grandes, mas tudo para os pequenos. Torço para estes também se saírem bem na Copa do Brasil, pela democracia que ela oferece ao reunir reis, rainhas, plebeus e plebeias no mesmo jantar com a mesma comida oferecida. oferecido a todos. Torço para o Campeonato Brasileiro sempre ter retas finais eletrizantes, como a de 2009. Torço pelo Brasil nas competições em que se envolve, mesmo por essa seleção cada vez mais estrangeirada, palavra que acabei de inventar. Pois bem ou mal, é o meu país ali representado, que diacho. Torço pela correção dos problemas que atravancam o nosso esporte, quaisquer que sejam. Seja quais forem os culpados por isso, mesmo sabendo que é difícil, mas como eterno otimista que sou, e se eu não fosse, não estaria aqui, tantos percalços enfrentei, acredito nisso até o fim. E torço mais do que tudo mesmo, pelo sucesso e pelo bem-estar das pessoas. Seja o meu próprio, seja das suas pessoas que estão comigo a vida toda, mãe e avó, seja das pessoas que de alguma forma tenham me contatado e manifestado apreço, gentileza, eu ou atenção ao longo da vida e dos anos que faço estas mal traçadas linhas no papodebola.com.br e os áudios aqui na Voz do Futebol e lá no Papo de Bola também. E mesmo seja pessoas que eu não conheça, que só acompanho à distância, mas que me passem as melhores impressões. Aqueles que por qualquer motivo eu goste, estando bem, me sinto automaticamente bem. Anos de muitas durezas particulares e agruras ainda não superadas de todo, me fazem pensar assim. Para fechar sobre isso de ter ou não ter time. Hoje, eu brinco às vezes de bancar o torcedor do Manchester United, mas não sou o torcedor dele às ganhas. É na verdade uma homenagem que faço à partida que mais marcou minha vida, que foi a final da Liga dos Campeões de 98-99, onde o United perdia pro Bayern de Munique e nos acréscimos da etapa final, empatou e virou de maneira ainda hoje, 12 anos depois, inacreditável. Partidas assim, com gols capitais nos minutos finais, sempre me animam e me eletrizam, por assim dizer, independentemente de quem seja o ganhador. Foi assim, citando um caso brasileiro, naquele maluco e fantástico título da Copa Paulista 2007 do Juventus, com o gol decisivo nos acréscimos contra o Linense que ganhou por 3-2. Esta, amigos do Brasil, é a real resposta, sei que compridíssima até não poder mais, para a pergunta: qual o seu time? Já que responder que sou apartidário clubisticamente falando e explicar em poucas palavras não basta às vezes, decidi explicar a questão em uma coluna definitiva, que podem considerar a fonte de consulta tive queda para esta pergunta. Acho maravilhoso e muito legal que todo mundo tenha um time do coração, apenas isso não ocorreu comigo. Insólito, bizarro, único, chamem como quiser, mas é a real da parada. Simplesmente aconteceu. Se não convencer ou satisfazer, paciência, só compreendam e ao menos tentem entender o que acabei de narrar. Um doce interlúdio musical com David Gates nos vocais. Brad, baby, I'm a want you. Ai, que música romântica apaixonada. Eu penso naquela guria amada. Baby, I'm a want you. Baby, I'm a need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm a crazy, but I just can't live without your loving and affection, giving me direction, like a guiding light to help me through my darkest hour. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by, feeling all the while I never really knowing why. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside. Just emotions passing by. Then you came along and made me laugh and made me cry. You taught me why. Baby, I'm a want you. Baby, I'm a need you. Oh, it took so long. Papo de Bola, na Voz do Futebol. Oi, oi. Copa América, na Voz do Futebol, todos os destaques da principal competição das Américas. E chegamos à hora dos finalmente. Sábado passado, as quartas de final foram abertas com Peru 2, Colômbia 0. Ô, Falcão Garcia, aquele pênalti perdido fez falta. E Uruguai 5, Argentina 4 nos pênaltis após 1-1 no tempo normal. Que baita jogo entre Uruguai e Argentina. E o Tevez, que o Corinthians não vai mais contratar, acabou perdendo o pênalti que fez com que os argentinos fossem eliminados e só não voltassem pra casa, porque já estavam nela. Em relação ao Brasil, o que, que eu vou dizer? Trololó de chances perdidas nos 90 minutos normais e 30 extras. E os 4 pênaltis perdidos. Gente, o jogo foi domingo passado. Eu até agora não assimilei aquilo. Eu só tenho uma palavrinha, as minhas 3 letras básicas, para definir o que eu penso dessa pataquada que a seleção brasileira aprontou domingo passado. E nada mais precisa ser dito. Depois a Venezuela surpreendeu o Chile e venceu por 2-1. Então no meio da semana tivemos as semifinais. O Uruguai com 2 gols do Luisito Suárez derrotou o Peru por 2-0. E na quarta-feira o Paraguai. Oh, Paraguai! 5 jogos, 5 empates. Paraguai derrotou nos pênaltis a Venezuela após 0-0 no tempo normal. E na prorrogação a Venezuela botou 2 bolas na trave, pressionou um monte na prorrogação e não ganhou. Que troço impressionante! Neste sábado, 4 da tarde, Peru e Venezuela resolvem qual deles será o terceiro colocado. E domingo, 4 da tarde, em meio ao Campeonato Brasileiro, então com atenção praticamente zero em muitos lugares, Uruguai e Peru decidem quem será o campeão da edição 2011. No Papo de Bola, informações do futebol internacional. Acabou no fim de semana passado a Copa do Mundo de Futebol Feminino. As duas seleções europeias que representarão o continente nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, as classificadas via Mundial Feminino, e aí evidentemente não conta a Inglaterra, que é o país sede, disputaram o terceiro lugar no sábado passado. A Suécia acabou na terceira posição ao vencer por 2-1. No domingo passado, enquanto o Brasil fiascava na Argentina pela Copa América, teve a decisão, e foi uma bela decisão. E eu não tô falando em termos estéticos, visuais, eu tô falando do jogo em si, né? Foi um jogo bem disputado, um jogo bem interessante entre o Japão e os Estados Unidos. Os Estados Unidos saíram na frente, aí o Japão empatou a poucos minutos do final, veio a prorrogação, de novo Estados Unidos na frente, e outra vez, a 4 minutos do fim da prorrogação, as japonesas empataram. Tivemos pênaltis, e aí nos pênaltis 3-1, Japão campeão mundial, o Japão, hein? Na final, derrotou os Estados Unidos, né? O país, pela primeira vez, ganhou um título de competição organizada pela FIFA. Espetacular! Destacando agora os Jogos Mundiais Militares, vamos recuperar os placares desde a semana passada. No torneio de futebol masculino, sexta-feira da semana passada, Brasil 1, Argélia 0, Egito 4, Quênia 1, Trinidad e Tobago 2, Camarões 1, Suriname 2, Uruguai 1, Equador 3, França 2 e Catar 2, Alemanha 1. Domingo passado, Argélia 5, Uruguai 0, Egito 5, Equador 0, Alemanha 4, Trinidad e Tobago 1, Brasil meia dúzia, Suriname 0, Quênia 3, França 0 e Catar 2, Camarões 1. Na terça-feira, Brasil 8, Uruguai 0, Argélia 7, Suriname 0, Egito 2, França 0, Equador 1, Quênia 0, Alemanha 3, Camarões 1 e Catar 1, Trinidad e Tobago 0. A semifinal foi realizada nesta quinta-feira, Egito 5, Catar 0 e Brasil 0, Argélia 0, nos pênaltis, Argélia 4-1. Mas nem nos Jogos Mundiais Militares o Brasil ganha nos pênaltis, Katsu! Não tem mais nada pra dizer depois dessa, a não ser que neste sábado tem a decisão da medalha de bronze Brasil e Catar, e a medalha de ouro Egito e Argélia. O Egito é o atual campeão. No torneio feminino, sábado passado, Brasil 4, França 1, Holanda 3, Alemanha 2. Na segunda-feira, França 5, Canadá 1, Alemanha 4, Estados Unidos 2. Na quarta-feira, Brasil 10, Canadá 0 e Estados Unidos 1, Holanda 0. Nesta sexta-feira, aconteceram as semifinais, Brasil e Holanda e Alemanha e França. E neste domingo, tem as decisões da medalha de bronze e da medalha de ouro. Resultados da fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa nesta semana, terça-feira. Tallinn FC Flora 0, Shamrock Rovers 0, Bate Borisov 2, Linfield 0, Dudelange 1, NK Maribor 3, Ekrana 1, Valeta 0, FK Neftchi 0, Dinamo Zagreb 0, HJK Helsinki 10, Bangor City 0, Tobol Kostanai 1, Slovan Bratislava 1, Litex Lovete 3, Mogren Budva 0, HB Torshav 1, Malmo FF 1, Zen 5, Pionic 1, Wisla Cracóvia 2, Skontohiga 0 e Skandija 79 0, Partizan Belgrado 1. Na quarta-feira, Apoel Nicosia 4, Skanderbeu 0, Dacia Chisinau 2, Zestafone 0, Videoton FC 3, Sturm Graz 1, Borac Banjaluka 3, Maccabi Haifa 2 e Breda Blick 2, Rosenborg 0. Vamos lá dobrar a língua, porque vem aí os resultados da primeira fase preliminar da Liga Europa. Jogos de volta neste meio de semana. Jesus me proteja. Irtish Pavlovdar 0, Metalurgi Rustavi 2, Elfsborg 3, Suduva 0, Pnei Yehuda 2, Sanjulia 0, Gaz Metan Medias 2, Kupskopio 0, Gaziantepspor 4, Minsk 1, NK Varazdin 3, Iskrestal 1, Den Haag 2, Tauras 0, Sarajevo 2, Orebro SK 0, Dinamo Tbilis 5, Lanelli 0, AEK Larnaca 1, Floriana 0, Ventspils 3, Shakhtyor Soligorsk 2, Jablonec 5, Flamurtari 1, Mika 0, Valerenga 1, Bohemian 1, Olimpia Ljubljana 1, Levadia Tallinn 0, Differdandi 03 1, Alessunds 3, Ferencváros 1, Olympiakos Volos 1, Rad 1, Midi Land 5, The New Saints 2, Honka Espoo 0, Haken 2, Vovodina 1, Vaduz 3, Áustria Viena 2, Rudat Levja 0, Dundee United 3, Slask Wroclaw 2, St. Patrick's 2, Shakhtar Karagandy 0, Karabakh 0, Streymur 0, Tromsøy 0, Pax 3, Vesterlo 0, TPS Turku 0, Gagra 2, Anotorsis 0, Hazar Lankaran 0, Maccabi Tel Aviv 0, Spartak Trnava 3, Tirana 1, Aktobi 0, Kekesmet 0, Kekskemet 0, Sheriff 0, Zeu Jezni K 0, Rapotnik 3, Juvenis Dogana 0, Red Bull Salzburg 0, Liepājas Metalux 0, Tum 2, Vlasnia 1, Lokomotiv Sofia 3, Metalux Skopje 2, Vorskla Poltava 3, Glen Toran 0, Fulham 4, Crusaders 0, RNK Split 3, Donzale 1, MSK Zilina 2, Reykjavik 0 e Nacional de Portugal 2, Avnav Jordur 0. Livre estou. Eliminatórias asiáticas da Copa de 2014 tem um trololó de partidas neste sábado. China e Laos, Tailândia e Palestina, Singapura e Malásia, Turcomenistão e Indonésia, Líbano e Bangladesh, Uzbequistão e Quirguistão, Irã e Maldivas, Omã e Myanmar, Emirados Árabes Unidos e Índia, Catar e Vietnã, Kuwait e Filipinas, Síria e Tajiquistão, Jordânia e Nepal, Arábia Saudita e Hong Kong e Iraque e Iêmen. Eliminatórias da CONCACAF para a Copa de 2014. Domingo passado teve Belize 3, Montserrat 1. Aquele jogo que estava pendente, porque Belize tinha sido suspenso pela FIFA, mas revogaram esta suspensão. Então Belize pôde disputar a partida de volta e despachou Montserrat. No Papo de Bola, os aniversariantes da semana. Período de 22 a 28 de julho, a lista tá turbinada esta semana. Hoje completa 60 anos Nelsinho Batista, técnico campeão brasileiro de 1990 pelo Corinthians e da Copa do Brasil de 2008 pelo Sport. 48 anos para Emílio Butragueño, o ex-atacante espanhol multicampeão pelo Real Madrid, autor de 4 gols na goleada de 5-1 da Fúria sobre a Dinamarca na Copa de 86. 45 anos para Ney Franco, nosso treinador da seleção. Seleção Sub-20. 40 anos para Marcão, ex-volante do Fluminense. 37 anos para Jameli, gerente de futebol do Santos e campeão da Libertadores de 93, jogando pelo São Paulo. 34 anos para Gustavo Neri, ex-lateral de São Paulo, Corinthians e mais uns quantos clubes. 33 anos para Ricardo Xavier, atacante do Náutico. 31 anos para Kuyt, atacante do Liverpool e da seleção holandesa. E 22 anos para Walter, atacante do Porto, ex-internacional, a mesma idade completada por Leandro Damião, goleador do Internacional. Amanhã, sábado, completa 61 anos Ramon Quiroga, o ex-goleiro nascido na Argentina, mas peruano futebolisticamente falando, é o goleiro do 6-0 da Argentina sobre o Peru na Copa de 78. 39 anos para Elber, ex-atacante multicampeão no Bayern de Munique, também jogou no Stuttgart e no Lyon. 36 anos para Dininho, zagueiro do Grêmio, catando vencer São Caetano e Palmeiras. 32 anos para Ademir Sopa, defensor do Grêmio Barueri. 27 anos para Gargano, volante do Napoli, que neste domingo pode ser campeão da Copa América pelo Uruguai. E 24 anos para Luiz Gustavo, que não é o ator da Rede Globo de televisão, não é o eterno Beto Rockefeller, mas sim o volante do Bayern de Munique. Neste domingo, dia 24, 73 anos para Mazzola, ex-atacante do Milan, do Napoli, do Juventus, brasileiro que fez história no futebol italiano. 61 anos para Paulo Sérgio, ex-goleiro do Fluminense da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1982, hoje comentarista da TV Gazeta do Espírito Santo, afiliada da Rede Globo. 40 anos para Dino Baggio, ex-meia de Torino, Parma e Lazio. E 28 anos para Daniele De Rossi, volante da Roma. Nesta segunda, dia 25, 38 anos para Zé Maria, ex-lateral direito de Vasco Internacional e portuguesa, Flamengo e seleção brasileira. 32 anos para Moisés, zagueiro do Al Rayyan e ex-Vitória, Cruzeiro e Flamengo. 31 anos para Chaduri, o sul-coreano lateral direito do Celtic. 26 anos para Rodallega, colombiano atacante do Wigan. E 24 anos para Fernando, ex-volante do Vila Nova, hoje no Porto de Portugal. Terça-feira, dia 26, completa 61 anos, Nelinho, potente disparo de Cruzeiro, Atlético Mineiro e seleção brasileira. Homem que botou a bola pra fora do estádio Magalhães Pinto. 58 anos para Félix Magath, ex-jogador, hoje treinador do Wolfsburg, com uma sólida carreira dentro e fora das quatro linhas. 46 anos para Dilívio, ex-meia de Fiorentina e Juventus. 42 anos para Kleber, o xerifão da zaga do Palmeiras naquele timaço da década de 90 da era Parmalat. 34 anos para Martin Laussen, ex-zagueiro de Aston Villa e seleção dinamarquesa. 30 anos para Maicon, lateral direito da Internacional e da seleção brasileira. E 28 anos para Renato Silva, zagueiro do Vasco. Esta quarta-feira, dia 27, 46 anos para Chilaver, o amigo do Roberto Carlos. É, eu lembro do que aconteceu aqui em Porto Alegre há muitos e muitos anos. Ex-goleiro de Vélez Sarsfield de Paraguai. Não é mais o maior goleiro artilheiro do mundo, porque Rogério Ceni o superou, mas ainda é o maior goleiro artilheiro, considerando-se jogos de seleções. 44 anos para Edinho Baiano, ex-zagueiro de Vitória, Palmeiras e Paraná. 35 anos para Marcos Assunção, que continua mandando ver muito bem nas cobranças de falta pelo Palmeiras. 32 anos para Govu, atacante do Panathinaikos e multicampeão no Lyon. E 24 anos para Rodrigo Antônio, volante do Ipatinga. E na quinta-feira, dia 28, 73 anos para Luis Aragonés, técnico campeão europeu de 2008 com a seleção espanhola e multicampeão no Atlético de Madrid, que tanto defendeu como treinador quanto como jogador e também jogou muito tempo no Real Madrid. 62 anos para ele, Osmar Santos, vem aí, parara, garoto bom de bola. Osmar Santos, um dos maiores narradores esportivos de todos os tempos, no rádio e na televisão. 46 anos para Pedro Trollio, técnico do Argentinos Júniors e ex-jogador de River Plate, Gimnasia La Plata. 45 anos para Miguel Ángel Nadal, ex-zagueiro de Espanha, Barcelona e Mallorca, tio de Rafael Nadal. 39 anos para Roger, o peladão da G Magazine, Carpegiani, lembra bem. Ex-goleiro de Flamengo, São Paulo, Santos e Botafogo, hoje é vereador da cidade de Cantagalo, no estado do Rio de Janeiro. 33 anos para Márcio Careca, lateral do Vasco. 32 anos para Hugo Alcântara, zagueiro do Atlético Paranaense. 30 anos para Carrick, meia do Manchester United e da seleção inglesa. 28 anos para Nenê, atacante do Cagliari. E 24 anos para Pedro Rodrigues, o indomável Pedrito do Barcelona. E se você faz aniversário no período de 22 a 28 de julho, considere-se abraçado por todos da Voz do Futebol. Tenha uma vida cheia de alegrias, realizações e tudo do bom e do melhor hoje, amanhã e sempre. Thank you. Interlude musical com um clássico brasileiro dos anos 1970, meio datado em relação a algumas posições de jogadores destacadas, mas é um musicão que merece sua audição. Paulinho Nogueira, o jogo é hoje. O jogo é hoje, nosso time não pode perder. Se não puder na bola, não dá bola, vai de sola, que a torcida não quer nem saber. O jogo é hoje, tá na hora, grande emoção. O campo iluminado, bola branca no gramado, vai nascer um novo campeão. O jogo é hoje, olha a classe do zagueiro central. Mata a bola no peito, dá pro lateral direito, bem no jeito, que lance genial. O jogo é hoje, vai em frente, não demora não. Fica logo na ponta, jogo bonito não conta, que é pra derrubar a marcação. O jogo é hoje, mais de mil bandeiras na geral. Todo mundo esperando ver a rede balançando, pra fazer um grande carnaval, pra fazer um grande carnaval. O jogo é hoje, nosso time não pode perder. Se não puder na bola, não dá bola, vai de sala, que a torcida não quer nem saber. O jogo é hoje, tá na hora, grande emoção. O campo iluminado, bola branca no gramado, vai nascer um novo campeão. O jogo é hoje, olha a classe do zagueiro central. Mata a bola no peito, dá pro lateral direito, bem no jeito, que lance genial. O jogo é hoje, vai em frente, não demora não. Estica logo na ponta, jogo bonito não conta, que é pra derrubar a marcação. O jogo é hoje, mais de mil bandeiras na geral. Todo mundo esperando, ver a rede balançando, pra fazer um grande carnaval. Papo de Bola, na voz do futebol. As boas da imprensa esportiva, destaques e curiosidades. No programa Papo de Bola, sessão Papo de Mídia. Abra a sessão dessa semana recuperando três assuntos fortes da sexta-feira passada que merecem destaque e registro. O primeiro, começava a coletiva da seleção brasileira quando, antes de perguntar ao lateral direito Maicon, o repórter Wellington Campos da Rádio Itatiaia fez vários elogios à CBF e à empresa prestadora de serviço da entidade pela organização e estrutura oferecidas à imprensa na Copa América. Entre outros exibidores ao vivo dessa coletiva, estava a ESPN Brasil, que é desde 1900 Guaraná de Rolha um canal extremamente crítico à CBF. Adivinha o que aconteceu? Escorraçaram verbalmente o Wellington. Olha o que o Mauro César Pereira botou no Twitter. Abre aspas. Começa a coletiva e um cidadão aproveita a imprensa reunida, TVs e rádios ao vivo para puxar o saco da CBF e seus blue caps. Gente rasteira. Fecha aspas. Na mesma linha foi Leonardo Bertozzi. Abre aspas. O que foi essa lambida de bola no começo da coletiva? Que é isso? Fecha aspas. Mais tarde, o Wellington respondeu ironicamente pelo Twitter. Abre aspas. Agradeço ao Mauro César e à ESPN Brasil pela força. Meu Twitter está bombando. Ganhei centenas de seguidores. Muito obrigado a todos. E depois, fecha aspas. E depois completou. Abre aspas. Esclareço que agradeci pelas condições de trabalho na Argentina oferecidas pela CBF a todos os profissionais de imprensa por educação. Todos usam bem. Fecha aspas. Outro assunto forte da sexta-feira passada envolveu a Joana Ana de Assis, repórter do Sport TV. Semana passada teve antecipado Corinthians e Internacional e ela trabalhou na transmissão do Sport TV. Aí depois do jogo, madrugada, de quinta pra sexta-feira, ela tava voltando pra casa, né, dirigindo o seu bólido pela Marginal Pinheiros, quando o pneu dianteiro do automóvel foi danificado por uma pedra atirada na pista por bandidos. Mesmo assim, ela dirigiu mais 300 metros até o acesso ao pontilhão do Cebolão, quando foi socorrida por uma viatura da Companhia de Engenharia de Tráfego. Os ataques são frequentes na região e a jornalista optou por não registrar boletim de ocorrência. Na própria sexta-feira, ela trabalhou normalmente no Sport TV, participou do programa Redação para falar de Corinthians Internacional, mas a ocorrência com ela tornou a Joana notícia na Rede Globo, nos noticiários. Incidente com ela foi notícia no Bom Dia São Paulo, no SPTV e no Jornal Hoje. O interessante é que, em todas as reportagens, ela foi identificada somente como jornalista, sem um destaque a mais por ser colega de firma. E a Joana não é nenhuma estranha em se tratando de TV Globo, porque seguidamente ela aparece no Globo Esporte de São Paulo e de vez em quando aparece também na edição nacional, né? A Joana acabou participando sexta-feira passada do SPTV do meio-dia, no estúdio, conversou com os apresentadores Chico Pinheiro e Monalisa Perrone e falou sobre o incidente que aconteceu com ela, aí não participando como repórter esportivo e sim como uma cidadã que atravessou um problema que acontece com todo mundo e que deveria ter soluções rápidas para que isso não aconteça com mais ninguém. E também na sexta-feira passada, finalmente, Renata Bonfilho Fã, a linda loira conterrânea que um dia eu gostaria de conhecer. Finalmente ela dançou e encantou no jogo aberto. Ela dançou a música Louca de Shakira, a gente tá até ouvindo aí ao fundo, né? Ela dançou de uma maneira tão sensual que toda a atmosfera que envolve uma mulher como ela, que povoa o imaginário de boa parte do macharedo, ainda mais com as permanentes e convictas recusas para posar nua ou fazer ensaios com pouca roupa, fizeram com que não houvesse como não ficar balançando e suspirando por ela do começo ao fim. O jogo aberto atingiu um pico de 6 pontos naquele momento na audiência de São Paulo. Só que aí eu tive que aguentar essa semana a colunista Fabiola Reipert, do portal R7, dizendo que a Renata foi motivo de chacota na Bandeirantes por causa disso. Ah, não vou nem falar disso. Fabiolice, não boto a menor fé nessa nota que a senhora Fabiola Reipert publicou no R7. Não sei nem porque que eu tô falando. A Renatinha mandou muito bem na dança, todo mundo elogiou ela, colegas de emissora, o público, um monte de elogio aí pra ela. Aí vem a colunista lá e fala que a Renatinha virou motivo de chacota na Bandeirantes. Ah, respeitem a minha inteligência, se é que eu tenho alguma. Domingo passado, Anselmo Góes publicou em O Globo que a Plim Plim não exibiria a Central da Copa se o Brasil fosse eliminado da Copa América. O programa estava na grade, informada no site oficial da Rede Globo e nas páginas das outras emissoras próprias e afiliadas, para depois do Fantástico, normalmente 11 da noite, por ser dia de jogo do Brasil. O que aconteceu? Brasil eliminado e não teve mesmo a Central da Copa. 11:15 da noite, começou no eixo Rio-São Paulo no domingo maior, com Bruce Willis enchendo de pancada, tiro e sabe lá mais Deus o que, a bandidagem lá exterminando todo mundo, embora Exterminador seja título de filme do Schwarzenegger, mas isso não vem ao caso, isso aí seria papo de cinema e aqui é papo de bola. E em várias localidades brasileiras entraram programas locais semanais, incluindo os esportivos MG Esporte Clube na Globo Minas e Lance Final na Globo Nordeste em Pernambuco. Com certeza isso foi reflexo da Central da Copa de dois domingos antes, quando o programa conseguiu ser terceiro lugar de audiência. Tá bom que foi nos décimos de milésimos e tudo mais, mas foi terceiro lugar de audiência, né? E aí com certeza influenciou nessa decisão, porque devem ter pensado: Brasil fora da Copa América, quem é que vai querer ver o programa? Qual será o clima para fazer um programa alegre num dia em que vai estar todo mundo chateado? Devem ter pensado nisso. Continua fora de combate, ainda o problema da hérnia de disco, é o Thiago Leifert. Segunda-feira última, ele foi mencionado por Jorge Cajuru no quadro Resta Um do CQC, da Bandeirantes. Cajuru disse que Leifert é bobinho ao dizer que salvou o Globo Esporte, pois televisão é plural e existe uma equipe, e que ele não salvou, entre aspas, o jornal porra nenhuma. É o Cajuru falando daquela maneira dele. E o Cajuru ainda disse que o Thiago Leifert afirmou, e eu não tô sabendo disso. Se alguém souber, por favor, diga onde foi, até pra eu saber. Cajuru disse que o Thiago Leifert te afirmou numa entrevista que tem vontade de dar um soco quando vê gente falando mal dele. Por isso, Cajuru disse que aceitaria receber até 10 socos do Thiago Leifert, porque mandaria contratar alguém em Goiás por R$100 pra matá-lo. Mas no dia seguinte, o Cajuru explicou no blog dele que não foi bem assim a história, fez várias considerações elogiosas ao Leifert e tudo mais, mas disse que não tem sangue de barata e coisa do gênero, e que respondeu o que respondeu ali no CQC porque soube dessa tal entrevista, porque o Oscar Filho falou dela. E trocando em miúdos, tem muita gente que entendeu que o Cajuru pipocou diante da repercussão do que ele falou no programa de segunda-feira passada. É a opinião de muitas pessoas. Ele voltou atrás, não é que ele voltou atrás, ele manteve lá o que ele falou, mas ele deu uma volta, fez considerações, enfim, pra sair por cima, pra ficar numa boa com o pessoal, né? Pelo menos isso. E na Folha de São Paulo, que a Record pretende levar 320 profissionais para os Jogos Olímpicos de 2012. Muita gente embarcando aqui do Brasil e outros mais sendo contratados lá mesmo em Londres. A ideia é transmitir de 10 a 12 horas de eventos na TV Record e dedicar toda a programação da Record News aos Jogos. O newsroom da Rede Record no centro de imprensa vai ocupar cerca de 750 metros quadrados, que é o mesmo tamanho do newsroom da Record News em São Paulo, para vocês terem uma ideia. Com tudo isso, a detentora principal da Olimpíada, a Record, deverá conceder apenas 80 credenciais para serem divididas entre Sport TV e ESPN Brasil e Band Sports, que também deverão sofrer com a divisão do espaço físico para a montagem dos estúdios do IBC, porque a mesma também ficará a cargo da Record. Como é que eu não vou chamar desse jeito a Olimpíada de 2012 de Recordíada ou Jogos Recordímpicos? Quem ganhou muito destaque nesta quinta-feira foi Milton Leite, porque o narrador do Sport TV publicou no seu blog, miltonleitereal.com.br/blog, um comentário sobre a inacreditavelmente inqualificável entrevista do Ricardo Teixeira para a revista Piauí. O Milton Leite, sabemos, é do Sport TV. O Sport TV é das organizações Globo. E o Ricardo Teixeira falou da relação próxima da CBF com a Globo nessa entrevista. Mesmo assim, o Lorde não poupou o mandatário do futebol brasileiro de críticas. Algumas observações do Milton. Não há muito a dizer, apenas lamentar. A maneira vulgar como ele fala a respeito de quase tudo, usando palavrões e mais palavrões, mesmo sabendo que todas aquelas conversas seriam transformadas em uma grande reportagem. O linguajar de mesa de botequim fica ainda mais indelicado, considerando-se que a entrevistadora era uma mulher. O Milton criticou o Teixeira por se considerar acima do bem e do mal e prosseguiu. Se em nome da CBF ele pode até falar o que quiser, sempre alegando que a entidade é privada e não recebe dinheiro público, o que é meia verdade, porque o futebol já é considerado patrimônio nacional, ou seja, não tem dono. Como presidente do comitê organizador da Copa do Mundo, ele não tem o direito de pronunciar as barbaridades que estão na revista. E completou o locutor do Sport TV e da Rede Globo também. Está mais do que na hora de o governo federal fazer valer a sua posição de investidor maior do evento e frear o comportamento fora de propósito de quem está gerindo o maior evento esportivo que o país já sediou. É, finalmente uma resposta mais forte, né, de algum profissional das organizações Globo a respeito dessa barbaridade que o Ricardo Teixeira disse na revista Piauí. Eu tenho certeza que o Milton Leite ganhou muitos pontos com o público depois dessa. Papo de Bola, na voz do futebol. Um destaque do futebol de base, lembrando que nesta semana começou a Taça Belo Horizonte de Juniores, que é a segunda competição da categoria mais importante no futebol brasileiro, dentre três muito importantes que temos. A primeira, claro, a Copa São Paulo de Juniores, a segunda a Taça BH e no fim do ano aqui no Rio Grande do Sul o Campeonato Brasileiro Sub-20. Mas no Espírito Santo está acontecendo a Copa Brasil Sub-17, categoria juvenil, e a decisão será neste sábado. Mas antes, eu lembro que na terça-feira teve as quartas de final. O Atlético Paranaense fez 2-1 no Vasco. O Atlético Mineiro ganhou do Fluminense por 1-0. Poderia dar um clássico carioca nessa partida, mas não aconteceu. O Internacional derrotou o Flamengo por 2-0 e o Cruzeiro ganhou do Audax São Paulo, que é o novo nome do antigo Pão de Açúcar. Como eu li numa entrevista do José Carlos Brunoro ao Lance, enquanto o Sendas do Rio de Janeiro agora virou o Audax Rio, o Cruzeiro ganhou do Audax São Paulo por 4-1 nos pênaltis após 1-1 no tempo normal. Nesta quinta-feira aconteceu a semifinal, o Cruzeiro ganhou do Internacional por 2-0 e o Atlético Paranaense bateu o Atlético Mineiro por 4-2 nos pênaltis após 0-0 no tempo normal. Poderia dar um clássico mineiro na finalíssima, mas assim não será. Cruzeiro e Atlético Paranaense decidem neste sábado, 10 horas da manhã, a Copa Brasil Sub-17. Campeonatos Estaduais. Esqueci de destacar no programa da semana passada, mas quinta-feira passada, dia 14, teve a final do primeiro turno do Campeonato Amapaense, que eu chamo brincando de Copa Flávia Freire, uma referência à estonteantemente deliciosíssima garota do tempo, repórter e apresentadora da Rede Globo, que ela é natural do Amapá, lá nasceu em Serra do Navio, e nos pênaltis o Santos foi campeão por 4-1 depois de 0-0 no tempo normal com o Oratório. No Papo de Bola, informações do Campeonato Brasileiro. Série D começou no fim de semana passado, vamos recuperar os resultados. Sábado passado, Grupo 1, Nacional do Amazonas 0, Vila Aurora 0. O Nacional tá jogando normalmente porque caçaram aquela liminar que queria que o Fast representasse o Amazonas na competição. Grupo 6, São Mateus 0, Volta Redonda 0. Grupo 8, Juventude 4, Brusque 0. No domingo, Grupo 1, Penarol do Amazonas 1, Cuiabá 2. Pelo Grupo 2, São Raimundo do Pará 1, Sampaio Correia 2 e Trem 2, Independente 1. Grupo 3, Guarani de Juazeiro do Norte 3, Santa Cruz do Rio Grande do Norte 0 e Alecrim 1, Santa Cruz de Pernambuco 3. Grupo 4, Bahia de Feira 1, River Plate 0 e 13 2, Vitória da Conquista 0. Grupo 5, Tocantinópolis 1, Anapolina 2. Grupo 6, Audax Rio, que é o novo nome do antigo Sendas, 0, Formosa 0 e Grupo 8, Cianorte 1, Cruzeiro de Porto Alegre 0. Grupo 7, CN3, Oeste 3 e Mirassol 1, Operário de Ponta Grossa 0. Na segunda-feira, Grupo 5, Itumbiara 1, Tupi 3. Neste sábado tem Cruzeiro de Porto Alegre e Metropolitano, Tupi e Tocantinópolis, Volta Redonda e Vila Nova de Nova Lima e Oeste e Cerâmica de Gravataí. Domingo tem Independente Comercial do Piauí, Sampaio Correia e Trem, Santa Cruz de Pernambuco, Guarani de Juazeiro do Norte, River Plate e Coruripe, Vitória da Conquista e Bahia de Feira, Anapolina e Gama, Formosa e São Mateus, Brusque, Cianorte, Operário e Sene, Vila Aurora e Plácido de Castro do Acre, Cuiabá e Nacional e Santa Cruz do Rio Grande do Norte e Porto de Caruaru. Série C também começou no último fim de semana. Sábado passado, Grupo A, Águia 1, Luverdense 0. Grupo B, CRB 1, Fortaleza 0 e Guarani de Sobral 2, Campinense 0. Grupo C, Brasiliense 1, Madureira 0 e Macaé 2, Marília 2. No domingo, Grupo D, Santo André 2, Brasil de Pelotas 13, Caxias 2, Chapecoense 2. E na segunda-feira, Grupo A, Araguaína 0, Paysandu 1. Neste sábado tem Madureira e Ipatinga, Fortaleza e América de Natal, Campinense, CRB e Marília e Brasiliense. Domingo, Chapecoense e Santo André, Brasil de Pelotas e Joinville, Luverdense e Araguaína. E na segunda-feira, Paysandu e Rio Branco do Acre. A Série B prosseguiu a 11ª rodada na sexta-feira passada com Paraná 2, Vila Nova 1, Goiás 4, Vitória 1. O Goiás estreou o técnico Márcio Goiano e jogadores como Alan Bahia e Arley. E Boa Esporte 1, Portuguesa 2. No sábado, clássico Ponte Preta 2, Guarani 0. E o locutor do estádio provocou aquela confusão toda, ofendeu a torcida do Bugre. Aí a torcida do Bugre resolveu quebrar o estádio, bah, que coisa feia. E o locutor foi demitido pela Ponte. E depois pediu desculpas, é, como se pedir desculpas adiantasse. Bragantino 3, Sport 2, Barueri 1, Icasa 2, Salgueiro 2, Criciúma 1 e ABC 3, Duque de Caxias 0. A 12ª rodada foi aberta nesta terça-feira com Duque de Caxias 1 e Casa 1. Tinha pouco mais de 50 pessoas pagantes e pouco menos de 100 presentes. A renda deu R$600. O jogo foi em Macaé. E Americana 1, Goiás 3. Goiás renasceu no campeonato, hein? Tu vê só. E o Jailson, goleiro do Americana, engoliu uma penosa daquelas no segundo gol esmeraldino. Passadas 11 rodadas da Série B, a classificação aponta Portuguesa e Ponte Preta na liderança com 23 pontos. Em terceiro, Paraná e Americana e o ABC com 20, mas o Americana já jogou nesta rodada 12ª. Em sexto, Náutico 19. Em sétimo, Vitória, Sport e Criciúma com 17. Em décimo, Goiás com 15. Já jogou a 12ª rodada. Décimo primeiro, Vila Nova e Asa, 14. Décimo terceiro, Barueri, São Caetano e Icasa com 13. O Icasa já jogou. Décimo sexto, Salgueiro, Boa Esporte e Bragantino, 12. Décimo nono, Guarani, 9. E em último, Duque de Caxias com 36 pontos disputados, 4 ganhos e 32 perdidos. A 12ª rodada prossegue neste fim de semana. Dentro de instantes tem São Caetano e Barueri, Sport e Salgueiro, primeiro dos três encontros pernambucanos desta edição, e Asa e Guarani. Neste sábado, 4h20 da tarde, tem Ponte Preta e Bragantino, Vitória e Portuguesa, Vila Nova e Náutico e Criciúma e Paraná. E às 9 da noite, Boa Esporte e ABC. Série A teve a 10ª rodada abrindo sábado passado com Vasco 2, Atlético Paranaense 1, Coritiba 3, Fluminense 1, Atlético Goianiense 0, Avaí 1. Foi a primeira vitória do Leão na competição. E Santos 2, Atlético Mineiro 1. Prosseguiu no domingo com Ceará 4, América Mineiro 0. Ô, Antônio Lopes, que beleza de estreia no Coelho, hein? Ó. Uma salva de palmas, estrear tomando 4-0 não é pra qualquer um. Eu tô sendo irônico, evidentemente, porque é lamentável um começo desses. Cruzeiro 2, Bahia 1, Internacional 0, São Paulo 3. Na manhã seguinte, o Falcão foi demitido pelo Colorado. Também caiu o vice de futebol, Roberto Sigma. E nesta semana, Fernandão voltou ao Internacional, o capitão, campeão da América e do Mundo em 2006. Ele voltou agora como executivo do futebol colorado. O novo treinador ainda não está definido. A rodada acabou na quarta-feira com os jogos que seriam às 7h30 da noite se o Brasil fosse semifinalista da Copa América, mas como caímos fora naquela palhaçada dos 4 pênaltis perdidos, as partidas foram às 9h50 com televisão aberta. Palmeiras 0, Flamengo 0, Rio Kleber, hein? Ô, gladiador! Ô, o seu Chrome da Turiaçu! Pegou a bola ali que era pra devolver pro time do Flamengo, chutou, errou e depois quase tomou pancada até não poder mais dos rubro-negros. Se dá gol, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que não aconteceria. Figueirense 0, Grêmio 0, Marcelo Groi salvou a lavoura tricolor no final, defendendo o pênalti com o pé direito. E Botafogo 0, Corinthians 2. Liedson marcou mais um, mas está suspenso pelo terceiro amarelo para domingo. De qualquer maneira, não jogaria porque passou por uma cirurgia médica e deverá ficar mais ou menos 1 mês e meio fora. E o cabelo do Fábio Ferreira do Botafogo é uma das coisas mais lindas que se tem notícia em termos capilares, futebolísticos, estéticos em todos os tempos. A 11ª rodada foi aberta já nesta quinta-feira, partida antecipada, pois o time visitante rumará para a Alemanha para jogar a Copa Audi contra Barcelona, Milan e Bayern de Munique. Avaí 1, Internacional 3. O Colorado encerrou o jejum de 3 partidas sem vitória. Neste sábado tem Atlético Paranaense e Botafogo, São Paulo e Atlético Goianiense, América Mineiro e Figueirense, tudo 6h30 da tarde. Atlético Goianiense, que não tem mais pessegos mão como treinador. Ele deixou o clube nesta semana por problemas pessoais. 9h, Flamengo e Ceará. Rubro-negro sem Ronaldinho e Thiago Neves suspensos pelo terceiro amarelo e provocaram esse terceiro amarelo. Palavras de Thiago Neves e não pegaram nada bem. Domingo, 16h, enquanto Uruguai e Paraguai decidirem a Copa América em território argentino, teremos Fluminense e Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Vasco e Bahia e Coritiba. Grêmio e Santos será apenas em 5 de outubro, porque o Peixe pediu adiamento, acreditando que o Brasil estaria na decisão da Copa América, porque não queria ficar sem Neymar, Ganso, Elano e a gurizada que está no Sub-20. Após 10 partidas disputadas, o Corinthians tem 28 pontos. Corinthians emendou 7 vitórias seguidas. É uma campanha maravilhosa, realmente. Nem precisava do Tevez, trazer o Tevez de volta mesmo. Bobagem querer o argentino de volta nesse momento. O time tá muito bem sem ele. São Paulo, 21 pontos, é o vice-líder. Flamengo, 23º colocado. Em quarto lugar, Palmeiras, 19. Em quinto, Internacional, 18. Já tem dois jogos a mais. É os dois jogos adiantados aí, né? Sexto lugar, Vasco, 17. Sétimo, Botafogo, 16. Oitavo, Cruzeiro e Figueirense, 15. Em décimo, Ceará, 14. Décimo primeiro, Coritiba, 13. Décimo segundo, Fluminense, 12 pontos, 9 jogos. 13º Grêmio, 12 pontos. 14º Santos, 11 pontos, 8 jogos. 15º Atlético Mineiro, 11 pontos, 10 jogos. 16º Bahia, 10 pontos. 17º Atlético Goianiense, 8. 18º Avaí, 7 pontos, 11 jogos. 19º América Mineiro, 6. E em 20º e último lugar, o Atlético Paranaense, com apenas 2 pontos ganhos. Interlúdio musical com o tema dela, o tema musical da Musa Mor. E quem acompanha o papodebola.com.br há muitos e muitos anos, sabe bem de quem eu estou falando. Elton John, Blue Eyes. Blue eyes, baby's got blue eyes, like a deep blue sea on a blue. Resumo final. E vamos aos destaques desta semana que você ouviu no programa Papo de Bola.